deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amante, ó lacrado, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça, clava forte, verás que o fim do teu não foge a luz. Entende que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras... Brasil! Brasil! Muito bem, 11 horas e 51 minutos, 11h51, voltando aí do break comercial ao som do hino nacional brasileiro. Vamos já falar aqui de Copa do Brasil, porque começa hoje os jogos de ida das oitavas de finais. E para começar, tem só essa lapada de jogo, viu? Fluminense e Flamengo, ou é Flamengo e Fluminense? Vamos já olhar direitinho aqui o negócio. Qual a diferença, locutor? A diferença é que o mando de campo, né, meu patrão? Vai ter mais torcedor, viu? Embora os dois jogos, com certeza, vai ser no Maracanã, né? Brasil, Brasil! E vamos falar ainda também desse outro jogão de bola, clássico mundial, na maior competição de clubes do mundo. Tô falando dela, Liga dos Campeões. Hoje tem esse jogão de bola entre Manchester City e Real Madrid. Ai, não. Espera aí. Eu tô é doido. Eu anunciei errado, viu, na abertura do programa. Vixe! Terça-feira passada é que foi Real Madrid e Manchester City, né? Ah, não. Pois espera aí. Então, sendo assim, hoje é Mila e coisa. É, hoje é Mila. É Inter de Milão, aliás. É Inter de Milão e Mila hoje. Porque eles trocam. Quem joga na terça-feira, ele joga para quarta-feira. E quem joga na quarta-feira, aí eles traz para terça. Pronto, mas não tem problema não. A gente fala desse outro jogão, né? O primeiro jogo foi 2-0 para Inter, né, de Milão. E hoje o Mila vai ter que se rebolar, viu? Se quiser sonhar com alguma coisa ainda, né? Nós vamos já ver aqui como jogou Mila e Inter de Milão, tá bom? E agora a gente vai dar uns recadinhos. Brasil! Brasil! Vou falar do Salão dos Malas, mas antes, tudo para a sua pescaria você vai encontrar na Casa para o Pescador. Temos galão em todas as maias, linha para mutilamento, iscas artificiais, linha encerada, anzol de todos os tipos, tarrafas em todos os tamanhos. E observação, se você não quiser comprar o galão feito, temos todos os material em promoção para montar do seu jeito. Molinete, carretilha, espinhel e vara de bambu em todos os tamanhos, você também vai encontrar por lá. Você vai encontrar tudo para a sua pescaria na Casa para o Pescador. Fica na rua Joaquim Nemésio, ao lado da prefeitura, em frente à escola Euclides. Organização Seu Luiz Valderlan e Família, que comunica que tem um ponto para alugar ali na mesma rua, né? Na mesma rua da Casa para o Pescador. Então, se você se interessar, é só procurar o mesmo. Agora sim, deixa eu falar do Salão dos Malas. Está localizado na rua Pedro José de Oliveira, aberto de segunda a sábado, nos seguintes horários: de 7 da manhã ao meio-dia e das 13 da tarde às 18 horas da noite. Salão dos Malas tem a organização de Bal Cabeleireiro. Salão dos Malas é na Rua do Prado. Rapaz, eu não trouxe não, né, as estatísticas de Miller. Então vamos trazer aqui. Olha, a Inter de Milão ganhou com gol do... com gol de Dzeko, né? Dzeko, aos 8 minutos. E Mitrarligan, aos 11. Ou seja, foi um início arrasador, né? Você vê, com 11 minutos, a Inter de Milão já estava ganhando de 2-0. Isso aí matou o time do Milan. Além do Milan, não está com Rafael Leão. Eu acredito que deve voltar hoje, né, Rafael Leão. Mas Rafael Leão não jogou a partida, a primeira partida, né, o jogo de ida. Então isso desfalcou, deu uma baixa grande aí na equipe milanesa. Então vamos lá, umas estatísticas. O Milan chutou 13 vezes, duas foi dentro do gol e nenhum entrou. Já a Inter de Milão chutou 16, 5 dentro do gol e duas entraram. Posse de bola, 58% do Milan, 42% da Inter. Precisão de passes, 83% do Milan, 77% da Inter. Faltas, 14-16. 14 para o Milan, 16 para a Inter. Cartões amarelos, 2-1 para o Milan. Cartões vermelhos, ninguém levou. Impedimentos, 2-2. E escanteios, 2 para o Milan e 3 para a Inter de Milão. Então vamos trazer agora as escalações aqui. O Milan, vamos começar pelo time que foi o mandante, né, no jogo passado. O Milan jogou com o goleiro Manhã, a linha de defesa formada pelo Kedger, o Tomori, o Theo Hernandes e Calabria, a linha de defesa. O Milan jogou num 4-2-3-1. Dois volantes, Krunic e Tonali. Três homens no meio de campo, Brian Dias, Bernasser e Salimakers. Justamente substituiu Rafael Leão, né? E na frente, centroavantão, o francês Giroud. Essa é a equipe do Milan. Daqui a pouquinho eu vou trazer o nome dos treinadores, que eu não sei o nome de nenhum. Tenho que olhar na ficha técnica. Então vamos trazer a escalação do Inter de Milão, que jogou num 3-5-2. Jogou com o goleiro Onaná, a linha de defesa formada pelo Bastoni, o Acerbi e o Damian. O meio de campo bem recheado com Di Marco, Mitrlahan, Çalhanoğlu, Barella e Dumfries. E na frente, Dzeko e Lautaro Martinez. Essa é a equipe da Inter de Milão. Agora eu vou aqui carregar 100% as escalações, que aparecem os reserva, e aí sim eu vejo o nome dos treinadores. Começando aqui pela Mila, o treinador é o Pioli, né? E já o da Inter de Milão é o Inzaghi, né? Inzaghi. Pronto. Então tá aí, né? Tudo que aconteceu na primeira partida entre Mila e a Inter de Milão, semifinais, né, da Liga dos Campeões. Hoje tem o jogo da volta, 4 horas da tarde. Esse jogo aí aconteceu na quarta-feira passada. Por isso, essa semana o jogo da volta vai ser na terça-feira, né? Que sempre eles, que nem eu já expliquei aqui, sempre eles revezam, né? Quem joga na terça, aí na outra semana joga na quarta, e quem joga na quarta vem para jogar na terça. Por isso que eu me equivoquei, né? Eu achei que quem tinha jogado na quarta era Real Madrid e Manchester City, mas não foi não. Real Madrid e Manchester City jogaram foi na terça-feira passada, né? Portanto, essa semana ele joga agora o jogo da volta, amanhã, quarta-feira. Mas hoje tem esse outro jogão aí, né? O Milan, se quiser sonhar com alguma coisa, tem que abrir o placar. Não pode nem pensar em tomar um gol primeiro hoje. Se o Milan tomar um gol primeiro hoje, aí ó, adeus. A situação já está muito difícil, muito, muito. Agora imagine se tomar um gol. Aí já era. O Milan, se quiser sonhar com alguma coisa, volto a repetir, vai ter que sair na frente do placar hoje. Vai ter que fazer pelo menos 1-0 para poder sonhar, viu? Tomar gol, então, nem pensar. E em Milhã, pontualmente... Meio-dia. Acabou de bater aí no relógio da Catedral. Muito bem, vamos já falar de Copa do... Brasil! Mas antes nós vamos dar uns recadinhos aqui. Vou falar do Depósito Comagre. Hoje só tem um jogo, é? É mesmo? Hoje só tem Fluminense e Flamengo. Pronto. Já sei que o mando de campo é do Flusão, né? É, só tem esse jogo. Então a gente vai falar bastante aqui, viu, de Fluminense. Apesar de que eu só gosto de falar mais de um jogo depois que ele acontece. Mas... A gente conhece muito bem, né, os dois times. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho aqui mesmo, antes do jogo acontecer, né? Vamos trazer aqui o nosso palpite para ver quem passa, né? No confronto geral, né? Nos dois jogos. Vamos já falar mais aqui de Fluminense e Flamengo. Agora eu vou falar do Depósito Comagre. Temos tudo para a sua construção: tijolo, areia, brita, pó de pedra, arisco, cimento e madeiras. Quer reformar seu banheiro? Temos tudo o que você vai precisar. Uma linha bem moderna de armários, vários modelos de espelho, cerâmicas antiderrapante, para maior segurança na hora do seu banho. Venha nos fazer uma visita. Ficamos localizados na rua Francisco Holanda, número 141, centro de Milhã, Ceará. O telefone é o 999-509879. 99509879. Eu falei Depósito Comagre, na organização dos meus patrões Jackson e Leilson. Deixa eu falar para você agora da Milhanet. Temos planos fibra ótica para você da cidade, planos via rádio para você do sítio. Quer dar uma passadinha pessoalmente na Milhanet? Você vai passar na Avenida Doutor Wilson Pinheiro, ali vizinho aos Correios, é o ponto da Milhanet, tá bom? O telefone de contato 996-98-7334, vou repetir, 96-98-7334, operadora 88. Eu falei Milhanet, é internet de qualidade. Brasil! É assim. Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho de Fluminense e Flamengo. Volto a repetir, eu gosto mais de falar de um jogo depois que ele acontece. Mas um clássico como esse, né? Entre dois postulantes, né, a conquistar título nesse ano de 2023, porque o time do Flamengo, você coloca ele entre os clubes que possa ganhar título devido ao investimento, devido ao elenco, e o Fluminense, pela organização que tem, há muito tempo já vem com o mesmo treinador, o Fernando Diniz, vem fazendo um excelente trabalho à frente do Fluminense, não é verdade? Então, a a gente classifica, né, esses dois como dois postulantes a ganhar alguma coisa nesse ano de 2023. Um ou outro, eu digo que levanta alguma taça. Então, é um jogo que atrai muitos olhares. Os dois times foram bem no final de semana, no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Bahia, né? Lá na Bahia. E o Fluminense, em casa, no Rio de Janeiro, bateu a equipe do Cuiabá por 2-0. Já o Flamengo venceu o Bahia 3-2. Então, os dois times vêm motivados, né? Devido a vitórias que conseguiram no final de semana no Campeonato Brasileiro. Agora vai mudar a chavinha, né? Vira a chavinha, como os próprios jogadores costumam falar. A gente agora tem que virar a chavinha, né? Para tal campeonato. E desta feita, a chavinha é virada para a Copa do Brasil. Então, o que que acontece? Eu, particularmente, né, não sei sua opinião, você que está em casa nesse momento, ou que está no trabalho, né, não sei onde você está nos escutando agora, mas eu, particularmente, eu acho que será dois jogos bem interessantes. Até porque nos últimos anos, rapaz, esse Fluminense vem dando uma dor de cabeça para o Flamengo, que não é brincadeira, Então, devido a isso, a gente sempre espera, né, dois confrontos muito equilibrados. Pelo menos é o que eu acho, né? Serão dois confrontos tão equilibrados que eu vou dar meu palpite aqui, né? Eu acho que essa vaga para as quartas de finais da Copa do Brasil, e eu acho que essa vaga vai ser decidida nos pênaltis. Então, doutor, você acha que os dois jogos vão ser empate? Não. Não precisa ser precisamente dois empates. O Fluminense pode ganhar o primeiro jogo, ou o Flamengo, e vice-versa. Entendeu? O Fluminense pode ganhar o jogo hoje, e no jogo da volta o Flamengo ganhar, né? Hoje a maior parte da torcida no Maracanã vai ser do Fluminense. Claro, vai ter torcedor lá do Flamengo, vai. Mas a maior parte, 90%, 90 e tantos por cento, é do Fluminense hoje. Então hoje é a vez do Fluminense mostrar que o seu torcedor faz diferença, né? Que a força do seu torcedor, ela vai para dentro de campo. Hoje é a vez do Fluminense. Mas também não quer dizer precisamente que o Fluminense vai ganhar o jogo. Não. Não quer dizer precisamente, não. Não é garantia de nada. Mas eu vejo, sim, dois confrontos muito equilibrados e já dei minha opinião, né? Eu acho que vai ser decidido nos pênaltis lá no jogo da volta. Agora deixa eu falar os outros confrontos. Meu horário aqui já está se vencendo aqui, falta só um minuto e meio para encerrar. Deixa eu falar os outros confrontos, porque eu estou devendo, né? Eu estou devendo os confrontos de oitava de finais da Copa do Brasil aqui no programa. Estamos apresentando Esporte da Raízes, comunicando Viola. Exatamente, e eu estou devendo. E eu prometi, então promessa é dívida. Se está devendo, tem que pagar, né? Então vamos lá, olha os outros confrontos. E já vou falando quando joga. Amanhã, sim, deixa eu falar o horário do jogo, né? Fluminense e Flamengo hoje, é 9 da noite. Aí amanhã, Palmeiras e Fortaleza, 7 da noite. Santos e Bahia, 7 da noite. Grêmio e Cruzeiro, os dois maiores vencedores dessa competição. Cruzeiro tem 6, o Grêmio tem 5. Então amanhã, nada mais nada menos do que 11 Copa do Brasil estarão em campo, às 7:30 da noite. Aí também amanhã, o Sport Recife recebe o São Paulo, 8 da noite. 9:30 da noite, o América Mineiro recebe o Internacional. 9:30 da noite também, o Atlético Mineiro recebe o Corinthians. E também no mesmo horário, o Atlético Paranaense recebe o Botafogo. Vixe Maria, não deixaram nenhum jogo para quinta-feira, mas... Eita, mano! É um negócio estranho, né? É assim. Deveria ter botado mais jogo para hoje, né? Pelo menos mais uns dois para hoje. Os outros jogos, tudo amanhã.

de paixão. Eu quero te abraçar, sentir uma brisa na manhã. Como é que é? Luz, câmera, ação. Por quê? Amigo Cristian Lima, compositor dessa canção linda. Parabéns, meu querido. Amanhã vou filmar seu coração pra tentar te entender. Luz, câmera. Raízes FM. A melhor equipe do rádio. Música, informação e a participação do ouvinte. 87,9. Porque ela é louca e sempre pede mais. Bebe meus drinks demais. Vem falar de amor, depois a culpa é minha. Esse papo de love não dá, não dá, não dá. Moça, pra que precipitar? Eu vou te botar, botar. Mas o problema é que ela não entende que isso entre a gente é um lance quente sem compromisso. Me liga triste, diz que tá carente, implorando pente. E que ama se envolver com bandido. Joga na cara, fala que me ama. No quarto, na sala, no canto da cama. Eu sei que cê gosta, é fã da minha transa. Seu corpo me engana, oh, oh, oh. Não joga na cara, fala que me ama. No quarto, na sala, no canto da cama. Eu sei que cê gama, que é fã da minha transa. Seu corpo me engana. Eu vou te botar, botar. Então joga na cara, fala que me ama. No quarto, na sala, no canto da cama. Eu sei que cê gosta, é fã da minha transa. Seu corpo me engana, oh, oh, oh. O som que mais toca. 87 Meio-dia e 24. Essa é mais uma nossa, sucesso daqueles em Quilominha. Uma conversa arquivada, contato com nome amor, lembranças do passado memória ficou. Só resta no WhatsApp a nossa conversa antiga, em saber que o nosso namoro acabou só por uma briga. Pensamentos vai e vem, e você na minha memória. Em pensar que eu não vou mais te ter, meu peito até dedo chora. Não vou mais te procurar. diferente. Só resta no WhatsApp a nossa conversa antiga, em saber que o nosso namoro acabou só por uma briga. Pensamentos aí vem, e você na minha memória, em pensar que eu não vou mais te ter, meu peito até dentro chora. Não vou mais te procurar, esquecer seu endereço, é caro demais perder aquilo que não. Ai vida, como é que tem coragem de me procurar depois do que rolou? Ainda tá recente o término da gente, para por favor. É que quando tu chega perto de mim, perco o controle, o coração fica em tempo de sair pela boca. Do nada a gente já tá sem roupa. Por favor, por favor, por favor. Tô a um beijo de recair. Vai! Tô a um beijo de recair. Nasceu com dor de milho. Se é vaqueiro e safadão, avisa que estourou, meu filho. Pode avisar que eu tô pronto, preparado, querendo, viu, Zé? Eita, menino. E como é que tem coragem de me procurar depois do que rolou? Ainda tá recente o término da gente, para por favor. É que quando tu chega perto de mim, pego o controle, o coração fica em tempo de sair pela boca. Do nada a gente já tá sem roupa. Canta Zé, canta Zé. Por favor, some logo daqui. Fortaleza! No seu dia a dia, Raízes FM, mais alegria. Deixando um comentário, uma mina sem graça, eu sorri. É o trânsito, eu tava perdido, o que tava acontecendo comigo? Uma mensagem que não precisa falar mais nada. Cadê você, Sri? Cadê você, Sri? Eu não sei se rolar tá lindo. Cadê você sumindo? Cadê você sumindo? Hoje à noite eu vi você se rolar tá lindo. Cadê você sumindo? Cadê você sumindo? Não acaba aqui não. Vem cá meu grande amor. Se a cama ficou pequena, vem fazer amor no chão, no chão. Chão, chão, amor no chão, chão, amor no chão. falar mais nada. Cadê vocês, menino? Cadê vocês, menino? Hoje à noite eu vi você, se rolar tá lindo. Cadê vocês, menino? Cadê vocês, sumido? Hoje à noite eu vi você, se rolar tá lindo. Cadê vocês, menino? Cadê vocês, sumido? Não acaba aqui, não. Vem cá, meu grande. Se a cama ficou pequena, vem fazer amor no chão. Amor no chão, no chão, amor no chão, amor no chão. Se a cama ficou pequena, vem fazer amor no chão, no chão, amor no chão, no chão, amor no chão. Se a cama ficou pequena, vem fazer amor no chão, no chão, amor no chão, no chão, amor no chão. Se a cama ficou pequena, vem fazer amor no chão. Meio-dia e 32. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Aumente o volume. Entra no ar. Entra no ar. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Os maiores lançamentos no Brasil e no mundo. Rádio Escuta. Saiba aqui o que as outras emissoras vão tocar depois. Tocar depois. Rádio Escuta. Já estamos chegando aqui na sua sintonia. Olha que maravilha. E quem é? Quem é? É ele, Wilson Meirelles, o locutor de todas as suas horas. Quer participar? Quer interagir? Então manda um zap aí pra mim que eu tô aguardando aqui a sua mensagem, tá bom? WhatsApp é o 98981369365. Tá certo? Então manda tua mensagem de áudio que eu vou estar aguardando e anotando os pedidos musicais e mande em formato de áudio, tá bom? Pra ficar melhor ainda. Tô aguardando a sua participação. Vamos começar muito bem com o som de David Guetta.

que esfriguei. E pode me chamar de otário, eu sou esse. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra lá traumatizar. Foi isso que rolou. Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra me traumatizar. Juntou um pouco de falha no meu caráter com a invatoriedade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela vê coisa errada até onde não tem, se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que esfriei. E pode me chamar de otário, eu sou esse. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei. Pediu era pra lá pra lá dizer. Lá e traumatizei. Sucesso, Henrique Juliano, Traumatizei, tocando aqui no programa Rádio Escuta. Daqui a pouco eu tô de volta. Estamos apresentando Rádio Escuta, Rádio Escuta. 87,9. Apoio Cultural. Baixou, baixou! Com apenas R$3, você pode ganhar muito dinheiro aqui no Cariri da Sorte. No quarto sorteio tem R$50 mil. São 50 mil. R$50 mil para você realizar seus sonhos. Ainda tem R$2 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. E R$6 mil no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de R$300. Você pode. R$50 mil com apenas R$3 é demais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Cariri da Sorte, Capi, é do Cariri, é daqui. É daqui! Cariri da Sorte, Capi, é do Cariri, é daqui. É daqui! Acredite na sorte, agora você pode. Com Cariri da Sorte você chega lá. Fique cheio de moral, seu sonho vira real. Prêmio toda semana pra você, pode comemorar. Cariri da Sorte, Capi, é do Cariri, é daqui. É daqui! Promoção Mês das Mães Eletromóveis. Preços especiais para a pessoa mais especial da sua vida. Sua mãe. A Eletromóveis preparou um presentão de ofertas para você presentear a rainha do lar. Se liga! Smart TV 32 polegadas Samsung completíssima. Essa é a top, hein? Apenas R$1.349,90 à vista. Ou 12 vezes de R$144,90. Fogão 4 bocas, mesa inox, apenas R$549,90 à vista ou 12 de R$54,90 só na Eletromóveis. Lavadora 8,5 kg Electrolux, 10 programas de lavagem, R$1.699,90 à vista ou 12 de R$189,90. Painel para TV de até 43 polegadas, R$249,90 à vista ou 12 de R$24,90. Fritadeira Airfryer 4 litros, super capacidade, Britânia, vermelha ou preta, R$419,90 à vista ou 12 de R$44,90. Só na Eletromóveis. Mês das Mães Eletromóveis. O presente certo com todo carinho e amor. E a promoção que você esperava está aqui. Eletromóveis. Lojas em Quixeramobim e Senador Pompeu. Saúde é coisa séria. Por isso, o Espaço Saúde em Milhã conta agora com exames especializados em ultrassonografia com o Dr. Márvio Medeiros. Ultrassonografia abdominal, transvaginal, pélvica, obstétrica, morfológica, próstata, mama, rins, tireoide, testículo, Doppler colorido. Espaço Saúde, Rua Benigno Bezerra. Maiores informações com a Verônica, 88 99904 8706. Atendimento todas as quartas-feiras a partir das 14h. O melhor presente para sua mãe você vai encontrar na Eletrolar. Samsung Galaxy A03S, 64GB de memória e 4GB de RAM, apenas R$ 799,90 à vista. Ou 12 vezes de R$ 89,90 nos cartões. Frigideira antiaderente de R$ 89,90 por apenas R$ 59,90 à vista. Lavadora 10 kg semiautomática Newmak, apenas R$ 529,90 à vista. Ou 12 vezes de R$ 59,90 no carnê. Vá até a loja e veja outras ofertas que vão fazer sua mãe feliz. O lugar certo para comprar e presentear sua mãe é na Eletrolar. Você sabia que a Agility Telecom também tem plano de celular? Não! Então conheça o combo ultra conectado da Agility Telecom. É você conectado dentro e fora de casa. Se liga só! Assinando os planos internet de 150 megabits, 300 megabits, ilimitado Wi-Fi Smart, o seu plano de celular sai por apenas R$19,99 mensais. Com vantagens imbatíveis. São 6 gigabits de dados móveis. Ligações ilimitadas para qualquer operadora, SMS ilimitado, WhatsApp ilimitado, portabilidade e chip grátis. E ainda tem a maior cobertura do Brasil. Tá esperando o quê? Traga seu número para a Agility Telecom e tenha conexão onde você estiver. Vá até uma de nossas lojas ou ligue 0800-235-0001 para mais informações. Voltamos a apresentar Rádio Escuta. Rádio Escuta. Já estamos de volta com o programa Rádio Escuta. E ó, deixa eu te falar, você já tá participando, já tá interagindo, que maravilha. Você que não, mande a sua mensagem através do WhatsApp, que é o 98981369365. Eu tô por aqui aguardando o seu pedido musical pra nossa programação ficar ainda melhor. Vamos de mais sucesso? Vamos de mais música? Rema e Selena Gomez, Calm Down. Put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, no day for me yanga, oh yanga. No tell me no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. You got me like wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo. Shawty, gon' give me your lo, lo, lo, lo. She wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Now in my divine situation, I go use this girl I'm mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she know I follow. Who you gonna phone for one? When you know I come for one? Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know say she sabi pass it down one one. Cause her friends could they go my light ching go on. Could they go my light ching go on. Small one.